Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que cada um de nós que viemos aqui receba a sua graça conforme o nosso próprio merecimento, né? Depois desse friozinho aí, vem esse calorzinho aí, a gente não sabe se veste uma roupa de manga ou se veste normal, né? Tá complicadinho, né? Mas tá bom, né? Não podemos reclamar de nada, porque quando chove, a gente reclama. Quando tá calor, a gente reclama. Quando tá frio, a gente reclama. É o ser humano, né? Nós somos seres humanos e não conseguimos adequar no que está acontecendo realmente ao nosso redor, né? Então, hoje nós vamos falar da virtude. A virtude é da caridade cristã. A caridade essencial encontra-se um ponto de referência para a regeneração. Então, a caridade é a benevolência, né? Que ele significa boa vontade de ser bondoso, de demonstrar afeto íntimo em nossas relações. A caridade, ela vem da essência de cada ser humano. Cada um tem o seu modo, tem a sua maneira de fazer caridade. A caridade, ela não existe só em bens material. A caridade, ela existe também em você ouvir o seu irmão, as mazelas do seu irmão, encontrar um ponto da qual você pode orientar aquele seu irmão. Porque muitas vezes a gente acha que alguém não tem o problema do tamanho da gente. A gente mede o nosso problema pelo problema do outro. Não é assim, né? Porque cada um carrega a sua própria cruz. Tem uma parábola que diz assim, que num quarto tinha várias e diversas cruzes. Então, cada um entrava e pegava a sua. Aí chegou um, pegava uma, estava pesada. Pegava outra, estava pesada. Pegava outra, estava pesada. Ele foi trocando. Aí, já estava quase desistindo, achou uma lá no canto jogada e pegou. Ah, essa aqui sim, eu aguento carregar, essa aqui é leve. Ao sair, não, essa aqui era a sua própria cruz. Você pegou a cruz que não era sua. Esta é a sua. Porque a gente, às vezes, quer julgar o nosso irmão. Porque a gente não sabe o que se passa na verdade. A gente não sabe a essência, o motivo, o qual aquela pessoa está passando naquele momento, naquela situação. A caridade, ela não julga. Ela não demonstra julgamento. Que muitas vezes a gente quer coisas que naquele momento não é o momento de a gente alcançar. A gente fala, ó Senhor, ó meu Deus, eu queria ter dinheiro. Quem é dado, muito é cobrado. Muitas vezes Deus fala assim, a gente pensa, essa vida é injusta. Eu não estou passando por situação que eu não consigo sair dela. Mas por que será que a gente não consegue? Será que a gente já parou para fazer uma reflexão da nossa vida? O que nos causa sofrimento? Pode ser. O sofrimento é momentâneo. O sofrimento para nós é um aprendizado. É um aprendizado. Ninguém sofre em vão. Ninguém passa por situações que não é cabível. Quando a gente consegue superar aquele obstáculo que estava nos incomodando, que estava nos ferindo, você consegue ultrapassar e chega aqui. Aí, no momento de reflexão, você olha, você pensa: gente, como eu consegui passar? Como eu consegui passar aquelas situações? Porque você teria que realmente passar por aquilo. E daquela situação que a gente passa, muitas vezes, é muito desgastante. Mas a gente sai com amadurecimento. A gente sai dali fortalecido. Deus não dá uma coisa que a gente não consegue superar. O nosso momento, que a gente fala assim: orai e vigiai. Muita gente, a gente não quer orar, mas quer vigiar o problema do outro, que não tem nada a ver com o nosso. Se eu conseguir orar e me vigiar, eu consigo passar por aqueles obstáculos suavemente. Muitas vezes a gente fala assim: não, eu estou passando perrengue, que é isso? Não, eu estou passando por situações que eu deveria não passar. Eu estou, como diz o ditado assim, bem popular, estou comendo pão que o outro amassou. Mas será que a gente já fez uma reflexão? Por que nós estamos passando por aquilo? Ou por que naquele momento nós somos chamados a prestar atenção em coisas do dia a dia, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de tratar o nosso irmão? Porque se a gente pensasse: eu gostaria de ser tratado assim, com amor, com suavidade, com carinho, todo mundo compreender o meu problema. Me sinto um coitado, uma coitada. Eu. Será que eu não posso entender a essência daquele irmão que está passando muitas vezes por problema tão grave, que se cala? Se cala na oração, se cala na ajuda espiritual. E a pessoa ali só reclama, só reclama. Não consegue passar aquele obstáculo. Como, por exemplo, assim, às vezes o obstáculo é dar assim 3 passos para frente e superar. Como vou superar? Amando meu próximo como a mim mesmo. Entendendo a situação das outras pessoas. Porque se eu entender a situação, minha situação, me reconhecer como ser humano, pecador, errado, com falhas, que todos nós temos falha. Você consegue não julgar o seu irmão. Você consegue ali entender a lógica do seu irmão. A partir do momento que você consegue entender a lógica do seu irmão, Você consegue suavemente passar o seu. Muitas vezes, assim, a gente chegava aqui na casa espírita com semblante cansado do dia a dia, do trabalho, de muita coisa. Aí, quando chegava, assim, que o seu Zé vinha falar com a gente, ele falava assim: minha filha, o seu problema ficou lá na porta. Não se preocupe com ele. Porque ao sair daqui, o seu problema vai estar resolvido. Porque você veio ajudar o seu semelhante, você veio fazer caridade. Com certeza, né? A caridade, ela brota aqui de dentro, da nossa essência. Porque não é porque eu sou espírita que eu sou boa, que eu sou santa. Não existe isso. Não existe falar, aquela espírita é perfeita. Eu não sou perfeita, eu tenho meus erros, eu tenho as minhas pontuações negativas, mas eu acho que supera com um pouquinho da caridade que eu pratico, não tanto como eu gostaria. Mas eu consigo entender que o meu problema, sempre eu tenho ajuda para poder resolver o problema do outro irmão que está passando com mais dificuldade do que eu, com mais, como diz assim, com mais... sem a autoestima. Porque toda manhã, ao acordar, você coloca seu pé fora da cama, se concentra numa oração, você vai ver que o seu dia vai ser suave. O seu dia ele vai passar muito rapidamente. Ele vai assim, gente, que horas são? Já passou a hora, porque você nutriu. Se nutriu com a prece. Ao fazer isso, você consegue ajudar aquele irmão que ele não está precisando. Claro que o financeiro é importante na vida que a gente vive. Mas uma palavra, amiga, um afeto, um carinho que dá dignidade à pessoa que está ali naquele sofrimento, que acha que o mundo vai acabar, ele sai ali confortável. A cruz dele é como se tivesse tirado tonelada. Porque nós viemos aqui na Terra, nós não viemos para passear. Nós viemos numa escola evolutiva para a gente aprender o dia a dia. Ninguém aprende sorrindo. Seria maravilhoso, né, se todos nós aprendêssemos sorrindo. Até o bebê que nasce, quando ele vai caminhar, ele cai, ele machuca, ele chora, ele cai, ele machuca, ele chora. Vai lá a mãe afogar ele, dá carinho, dá amor. Uma hora ele levanta, ele sai andando. Ele sai andando na direção reta. Já prestaram atenção que o bebê, quando ele começa a caminhar, ele vai assim, na disparada, assim, reta. Ele não vai assim. Ele vai assim, reto. E somos nós, para o Pai misericordioso. Ele sabe que tem aquele momento certo que a gente vai erguer e vai fazer a nossa caminhada evolutiva. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua história. cada um vai conforme a sua elevação espiritual. Porque ninguém é igual a ninguém. Vocês estão sentados aí, você olha de um lado, é uma pessoa diferente de mim. Você olha do outro lado, é uma pessoa diferente de mim. Você olha aqui para mim, santa, maravilhosa, tudo de branco, só na roupa mesmo, porque eu tenho também as minhas situações difíceis, mas eu estou tentando superar. Estou tentando evoluir. Mas como é que eu vou evoluir? Não julgando ninguém. Não fazendo passar por superior a alguém que está ali naquele momento no sofrimento. Não sendo uma pessoa com seu ego lá no alto. Porque quem tem o ego bem lá no alto, quando ele cai, se esborracha todo. Porque o ego é uma doença terrível, é igual um câncer. É igual um câncer o ego. Eu tenho, eu posso, eu faço, eu adquiro. Ele fala eu, lá em cima, né? Vai subindo. A queda estrumbiga. Se quebra todo. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu fui uma pessoa boa, eu fui uma pessoa boa de coração, eu fui uma pessoa que eu fiz caridade, eu fui uma pessoa que ajudei meu próximo, eu fui uma pessoa que nunca julguei ninguém. Aí vem aquela interrogação. Mas por que você está assim desse jeito? Nesse final? Será que eu fiz caridade na minha essência natural? Com o meu coração limpo? Será que eu só ajudei para que eu não pagasse o imposto alto? Será que eu fiz uma visita para algum amigo que estava precisando de uma palavra e não julguei ele naquele momento? Aí vem aquele, o será, bem grande assim, aquela interrogação, né? Será? Quem pode saber? Eu, aqui dentro de mim. Que eu sei que eu julguei, que eu sei que eu não ajudei, eu sei que eu falei mal, eu sei que eu não fiz nada para ajudar. Como eu poderia ajudar se eu não tenho dinheiro? O financeiro é ótimo, né, para quem tem, mas ele ajuda no material e no espiritual. Porque a caridade, ela não distingue o que é material, o que é espiritual. A caridade, ela ajuda fazendo a caridade cristã. Uma palavra. Um conforto, dando um copo d'água, sentado ali fazendo uma oração. Isso é verdadeira caridade. Não é a caridade que eu pego uma roupa usada minha, que eu não quero mais usar, entrego. Isso aí você está fazendo de coisas que você não quer, que você não precisa. Mas aquele meu irmão que vai receber, com certeza, ele vai receber e dar gratidão para quem doou aquilo ali. Então o mérito é É seu? É nosso? Não. Mas aquele nosso irmão, ao levantar uma prece, ele pode te ajudar a sair daquela nuvem de arrogância. Se você conseguir aceitar aquela prece. Porque muitas vezes você vai fazer uma prece para alguém, você se sente mal. A caridade, ela tem que vir aqui dentro e a pessoa receber de coração aberto também. Não é porque eu estou fazendo uma prece que eu sou caridosa. Não é porque eu estou recebendo uma prece que eu não mereço, mesmo não fazendo a caridade. Então é assim, meus irmãos. Para que a gente faça a nossa caminhada evolutiva, não precisamos julgar ninguém. Nem Deus nos julga. Ele espera que a gente abra os olhos. Ele espera que a gente encontre o nosso caminhar. Às vezes a gente está assim tão negativo, vamos supor, tão negativo que o fio positivo com o negativo sai fogo. A gente não entende, mas por quê? Mas por quê? A palavra que a gente faz é muito, a questão que a gente questiona. Por que eu estou nesse sofrimento? Por que eu estou passando por isso? Ou por que eu não consigo? Por que a minha vida é assim? É tudo o porquê. Se a gente falar assim, o porquê que minha vida é assim? Será que eu estou fazendo algo errado? Será que eu estou em dívida com alguma pessoa que eu não dei o devido valor na hora que ela estava precisando de uma palavra? Eu joguei pedra? Eu soltei faísca? Porque a gente só costuma mesmo realmente ver mais o nosso umbigo, né? Mas se a gente, assim, deixar um pouquinho de ver e pega uma visão, caridade cristã, benevolência, a gente vai conseguir realmente ultrapassar nosso obstáculo. Porque não adianta ser só bom. Que adianta ser bom e não faço caridade? Que adianta eu fazer aquela oração do Pai Nosso, que eu nem consigo entender o que eu estou falando? Porque o Pai Nosso é a mais completa oração que o Cristo nos deixou. Se você começar a fazer uma experiência de rezar o Pai Nosso, e toda a frase você parar para pensar, acentuar, você vai ver que a sua vida vai mudando. Porque não adianta falar, Pai Nosso que está no céu, pronto, acabou, rezei, orei, pedi, implorei. Não é assim. Porque a gente tem o que merece. E Deus, Ele só nos concede na hora certa. Se eu não recebi naquele momento, porque não era o momento. Mas eu consigo ficar persistente, orar e vigiar, fazer o bem. O bem não escolhe a quem. Se eu vou fazer o bem para uma pessoa que me odeia, que tem raiva de mim, o problema é dela. Eu não tenho, mas eu vou fazer. Que é a minha parte, eu vou fazer a minha doação. Na minha essência. Porque cada vez que você vai fazer o bem só para quem você gosta, você não está fazendo. Você não está ultrapassando o seu limite. Você não está fazendo exatamente nada. Como dizer, você está dando aquela esmola. Você vê a palavra pesada que a gente usa, esmola. Antigamente o pessoal usava muito essa palavra, hoje em dia ninguém mais usa, né? Não estou dando esmola não, estou fazendo caridade mesmo. Porque a caridade, ela brota aqui dentro da gente. E a esmola você pega, joga lá, dá o dinheiro. Ah, eu vou dar uma esmola, vou dar aquele sapato que já está furado, eu vou dar aquela roupa que está furada. Ah, eu vou dar aquela geladeira que eu não quero mais, está estragada. Tudo que é doação, a gente tem que saber a forma que você vai oferecer para aquela pessoa. A forma que você vai entregar para aquela pessoa. Não, eu vou lavar essa roupa que eu não uso mais, passar um comfort, vou dobrar e vou levar. Olha que bonito. Não, eu não quero mais essa roupa aqui, joga dentro de um saco, roupa está suja, está suada, eu vou levar lá. É caridade? Não é. Então a gente tem tudo conforme o nosso merecimento. Tudo é conforme o nosso merecimento. Ninguém ultrapassa o que você tem que receber. E ninguém recebe por nós mesmos. Nós recebemos. A cada um de nós é dado conforme o seu merecimento. Tudo. Não existe que eu vou receber aquilo que eu não mereço. Se eu recebi, é porque tem algo que eu tenho que fazer com aquilo que eu recebi. Se eu não recebi, é porque não está no meu momento. Então, eu vou ter que trabalhar mais um pouquinho. Eu vou ter que fazer mais um pouquinho de caridade. Eu tenho que ser um pouquinho mais benevolente. Eu não tenho que julgar. Eu não tenho que apontar o dedo para ninguém. Eu tenho que fazer a minha parte. A partir do momento que eu faço a minha parte, de coração aberto, de peito aberto, eu vou crescendo na escala evolutiva. E no momento certo, a gente recebe. A gente está ali pronto para receber, pronto para doar, pronto para dar um abraço, pronto para falar aquele bom dia maravilhoso. Às vezes a gente não fala nem bom dia para o que está ali dentro da nossa casa, né? Problema muito difícil de abrir um sorriso e falar bom dia. Boa noite, boa tarde. Chega no trabalho, né? Então a gente assim fica naquela, ai não, eu estou cansado, não quero conversa, eu estou exaustado, eu não quero falar. Melhor tomar um remédio, um dipirona, e deitar e dormir. Se você desse aquele sorriso de boa noite, vou tomar um banho, depois eu volto, vou conversar, o sono seria bem mais tranquilo. E no outro dia, a alma está leve, o espírito está leve, a cabeça está suave, o coração batendo conforme as batidas cardíacas que nós merecemos. É um dia maravilhoso, um dia cheio de amor, um dia cheio de paz. Porque não adianta ultrapassar o nosso limite, que alguém vai ultrapassar mais que você. Meu limite é um, o limite de outro é outro, o limite de outro é outro. Então, meus irmãos, então eu desejo para vocês um bom tratamento, que vocês saiam daqui com mais leveza no coração, né? E que consiga fazer a sua caminhada evolutiva passo a passo. Boa noite.